Enene. Punene. Vai! Jared, calma, calma, calma. Essa é mais uma noite de Enene, tá? Deus me livre, socorro. Pega o tabuzão, caralho. Na ativa de 660, ela aspira e sempre certo pelo certo. Mas que vida, tá corrida, correria. Basta você cantar com alegria, foi com alegria que a linda tá vendo que o mundinho gira. Tô com a tal da Ferrari de corrida. Sentação no mundão, tentação. Prefiro falar a verdade do que mentira. Da Ferrari de corrida, só tentação no mundão. O nenê, eu prefiro falar a verdade do que mentira. Pra quê? Mundo meio de ilusão, ficção. Mundo meio de ilusão, ficção. Jared, calma, calma, calma. Essa é mais uma do DJ Nenê, tá? Deus me livre, socorro. Abusão, caralho. Progresso na ativa de 660, ela aspira e sempre certo pelo certo. Mas que vida, tá corrida, correria. Basta você cantar com alegria, foi com alegria que a linda tá vendo que o mundinho gira. Tô com a tal da Ferrari de corrida. Só tentação no mundão, tentação. Prefiro falar a verdade do que mentira. Mundo ilusão, ficção. Com a tal da Ferrari